Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Downloads de CDs, divulgação de bandas e eventos, acesse www.portalf5cds.com. Balada de vaqueiro, abalando os corações dos apaixonados. Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Comida, uma vida de princesa. Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa, com frutas variadas, torradas, patê. Mas quem ainda quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão, 46 polegadas, LG tem um fogão, 4 bocas, Electrolux. E você me pergunta, meu irmão, o que você ganhou? Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Mas eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz. Mas quando lembro depois de tudo que fiz, eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, eu levei foi Gaia. Depois de tanto amor que eu dei a essa mulher, só o que ela me deu foi Gaia. Esse medicamento é complicado, caso foi de bem. Essa é a banda Balada de Vaqueiro. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Eu levei foi Gaia. Eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Mas eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz. E quando lembro depois de tudo que fiz, eu levei foi Gaia. Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha. Portal F5 CDs. Espora de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado. Todo mundo gritava, quero estourar. Ele tem dinheiro, é o filho do patrão, do fazendeiro. Todo final de semana vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro, pegar a mulher. mulherada, chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão, a mulherada engorda. Toda sexta-feira não quer saber de nada, prepara seus cavalos, vai correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Olha carreio de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado. Todo mundo grita vaqueiro estourado. Arreio de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado. Todo mundo grita. Para o meu patrão Cacau, é candado, é vaqueiro, tamo junto e misturado. Olha o vaqueiro, ostentação, ele tem dinheiro, é o filho do patrão, do fazendeiro. Todo final de semana vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro, pegar a mulherada, chapéu na cabeça, bota espilosa, chicote na mão, a mulherada é doida. Toda sexta-feira não quer saber de nada, para seus cavalos, vai correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. Vai, vai, vai, vai, correr na vaquejada. E aí? Olha carreio de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado. Todo mundo grita vaqueiro estourado. Olha carreio de ouro, cavalo selado, mulher bonita, não falta ao seu lado. Todo mundo grita vaqueiro estourado. E se rende ao busca pé, meu patrão marcador. Vai! Fui! Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Olha seu César! E começou a vaquejada e a galera acompanhada. Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não peguei nada. Só pensando em te ver, é uma beijada encantada e quase toda mulherada. Procurei do amor, e aqui nada deu certo, eu acho que não veio zero. O louco do quem falou. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá não. Poxa, meu compadre, já. Começou a vaquejada e a galera acompanhada. Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não perdida. Só pensando em te ter, eu até já dei cantado, quase toda mulherada. Procurei do amor, já que nada deu certo, eu acho que não veio zero. O louco do quem falou. Coqueiro não dá limão. Eu sei você não dá não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sei você não dá não. Cajueiro não dá coqueiro não dá limão. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sei você não dá não. Cadê meu tudo? certeza de uma coisa eu tenho. Se você não existisse, eu lhe inventava. E nem duvido que em outras vidas passadas eu fui seu homem e você me amava. Então decidi pegar sua mão, vou me declarar. Se ela quiser, vamos nos casar. Se não me quiser, vou acabar no bar. O teu sorriso é o teu ponto forte, teu ponto forte é o meu ponto fraco. Desata os laços que nos embaraçam, quero viver pra morrer em teus braços. Aô, vaqueirama renegado. Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Olho os seus olhos lindos e no olhar vejo, e acho que me perco buscando um abraço. Sei que não sou juiz, tão pouco advogado, mas teu sorriso é o culpado desse meu estado. Certeza de uma coisa eu tenho. Se você não existisse, eu lhe inventava. E nem duvido que em outras vidas passadas eu fui seu homem e você me amava. Sem você, o seu vaqueiro chora. Oh! dormi, sonho, amigo, sonho, te vejo. E me encho de beijo, só meu bem querer. Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora. O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora. Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora. O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora. Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora. O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora. Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora. O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora. Fica sem você, o safoneiro chora. Puxa, meu menino! Recebimento é desse jeitinho! É o vaqueiro Ranieri que está conquistando o Brasil! Não brincar comigo, não me escutou e judiou de mim. Brincou com meu amor, usou e abusou e me deixou sozinho assim. E ainda zombando da minha cara, disse que pra mim não ia mais voltar. Será? Tá vendo aí o mundo girando, você me ligando e correndo atrás. Eu te avisei, você não cuidou, não me deu valor, agora é tarde demais. Sucesso, quer voltar pra mim? Vai pra fila e compra ingresso. Elite Produções, alô Rogério, meu irmão. Te avisei pra não brincar comigo, não me escutou e judiou de mim. Brincou com meu amor, usou e abusou e me deixou sozinho assim. E ainda zombando da minha cara, disse que pra mim não ia mais voltar. Será? Tá vendo aí o mundo girando, você me ligando e correndo atrás. Eu te avisei, você não cuidou, não me deu valor, agora é tarde demais. Meu coração agora é VIP, tô na moda, eu sou um sucesso. Quer voltar pra mim? Vai pra fila e compra ingresso. Meu coração agora é VIP, tô na moda, eu sou um sucesso. Quer voltar pra mim? Vai pra fila e compra ingresso. Meu coração, pode copiar, meu. Quer voltar pra mim? Vai pra fila e compra ingresso. Meu coração agora é VIP, tô na moda, eu sou um sucesso. A estourada dos paredões. É diferente, meu raqueiro. Ei, minha vaqueirama do meu Brasil. F5CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Ela mora no Alphaville, é da alta sociedade. Estuda medicina lá na faculdade. Frequenta lugar nobre, pois é filha de banqueiro. E a galera grita, olha a Patricinha Vaqueira. Alô, de Carlos, alô, Carlinhos. Sem tocar equipadora. Um abraço, vaqueiro. Alphaville é da alta sociedade. Estuda medicina lá fazia marré na pegada do vaqueiro. Frequenta um lugar nobre, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarré na pegada do vaqueiro. Só toma um lado de paz, só muda cavalo com chapéu, bota fivelão e tem um paredão de som. Pensa de vaquejada, ela senta na zoeira. E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira. Pensa de vaquejada, ela senta na zoeira. E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira. Alphaville é da alta sociedade, estuda medicina lá na faculdade. Frequenta o lugar nobre, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarré na pegada do vaqueiro. Frequenta o lugar nobre, pois é filha de banqueiro. Mas ela se amarré na pegada do vaqueiro. Só toma um lado de paz, só muda cavalo com chapéu, bota fivelão e tem um paredão de som. Peça de vaquejada, ela ostenta na zoeira. E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira. Peça de vaquejada, ela ostenta na zoeira. E a galera grita, olha a Patricinha vaqueira. Oi, vai! Da Jaleco de Pai, no apoio do vaqueiro. Por favor, filho querido, me escute, pense bem. Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem. Você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer sua vontade e se tornar homem também. Nesse mundo e ter chegado a minha vez de deixar a nossa casa e seguir com meu destino. Sei que homem me tornei, mas pra você sou um menino. Queira espinhos no começo e aguarde flores no fim. Respeite seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim. Onde você passar, reconheça o seu lugar, pra ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim. O caminho é difícil, mesmo assim eu vou seguir. Me deste sabedoria para poder decidir o que é certo ou errado, humildade e vaidade. Seguirei só na verdade para se orgulhar de mim. Portal F5CDs. Defenda a moral sem sangue, ajude quem precisar. Quando tiver precisão, peça o pão pra não roubar. Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor. Coma em vista do suor que do seu rosto derramar. Honestidade, a ninguém vou invejar. Respeitando o ser humano, bondade vou ofertar. Trabalhando com alegria, terei o bom de cada dia. Vou fazer o que fazia na profissão de acompanhar. Corra ao mundo, faça amigos, conheça o que conheci. Transmita o que lhe ensinei, conquiste o que consegui. Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude. Quando quiser que lhe ajude, seu velho pai estará aqui. Em seus abraços me abrigo, seu amor posso sentir. Praticando seus conselhos, é assim que vou seguir. Ser honesto é uma virtude, o que é fácil não me ilude. Quando quiser que lhe ajude, o seu filho tá aqui. Ser honesto é uma virtude, o que é fácil não me ilude. quando quiser que ele ajude, o seu filho está aqui. Segura, vaqueiro, que sente saudade dos filhos, chora. Com sacrifício eu criei meus 7 filhos. No meu sangue eram 6 e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro e fui andante. E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, meu corpo está suado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Ei, meu vaqueiro, quem sente saudade chora, quem tem filho abandonado dói no coração. Passou o tempo e eu fiquei muito doente, hoje vivo no asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, viu apenas o trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces, esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, não preciso mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz do meu lado, pai, eu vim pra te buscar. Arruma as malas, vem comigo, pois venci, comprei carro e tenho esposa, e seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei, olhei pro céu, obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo, esse velho amparou. Oh, meu trono vaqueiro, é história e sucesso em todo o Brasil. Telefone para contato 074-3651-2639. Falar com o Paulo Paz. Tchê, tchê, tchê, paixão. Só vaqueiros consagrados. Não fiquei classificado, pensei vou perder a fama. Quem ganhou foi uma dama, na ceia que disputei. Eu me apaixonei pela vaqueira cigana. Ali eu fui informado que aquela menina nova corre, ganha toda a prova, é campeã do estado.

apaixonado. Apaixonado, pense no homem apaixonado, pense no homem apaixonado. Eu briguei com mineirinha, mineirinha foi embora, me deixou aqui sozinho, tô sofrendo toda hora. A saudade dói demais, que até meu cavalo chora. Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Ela desapareceu, tenho notícias dela. Meu cavalo entristeceu, sem ela na minha cela. Se eu encontrar mineirinha, eu vou me casar com ela. Já anunciei no rádio, falei pra meu locutor, para anunciar ao mundo o tamanho dessa dor. Esse vaqueiro não vive sem teu amor. É seu vaqueiro, meu irmão. Elite Produções, alô Toninho. Sou vaqueiro apaixonado, minha paixão é verdadeira. O vestido delicado vou guardar a vida inteira. Quem vai usar ele um dia vai ser minha linda mineira. Esquecer essa paixão, pois vi que meu coração não sabe viver sem ela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. E eu não sei viver a vida ausente do meu beijinho, e sem amor, sem carinho, toda esperança é perdida. Ela é minha querida, meu amor, minha paixão, minha única razão de eu estar sofrendo por ela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. Vivendo como eu estou, meu coração não aceita. Outra mulher não se deita na cama que ela deitou. Sem essa mulher eu sou um carro na contramão, guiado sem direção, como um ator sem novela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. Portal F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Isso é Robinho Vaqueiro. Ouvida da minha vida, ou razão do meu viver, me espere aparecer na sua porta, querida. Não vou atrás de bebida, nem de água lá nem pão. Só vou te pedir perdão pelo que eu fiz, minha bela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. E eu me sinto muito triste, cada dia passo mal. Tá me faltando hospital, cura pra mim não existe. O meu coração insiste em se envolver nessa paixão. Só encontrei solução de ser feliz junto a ela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. E se ela soubesse o tanto faz falta no meu viver, poderia entender por que é que eu bebo em pranto. Quando eu abro a boca e canto, eu penso nela na canção. Só vejo que a solidão, quando bate, me atropela. Vou bater na porta dela, chorar e pedir perdão. Chegou, o vaqueiro chegou, junto com uma mulherada e doido pra fazer amor. O vaqueiro chegou, não quero nem saber, eu vou beijar na boca dessa forró e beber. Puxa, vaqueiro! Esse é o homem falo, vaqueiro Ranieri. Chama a mulherada e vem pra cá. Portal F5 CDs, o moral de Mirangaba, Bahia. É só curtição. Encosto o meu carro e ligo o meu paredão. A mulherada vem logo encostando em mim. Falo no ouvido delas que hoje eu tô facinho. Eu gosto de beber, gosto de farriar. Aviso o garçom que pode liberar o bar. As minas ficam doidas, bebendo até o fim. Pode chegar pra cá pro homem, pra do vaqueirinho. O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou. Junto com uma mulherada e doido pra fazer amor. O vaqueiro chegou, não quero nem saber. Eu vou beijar na boca, dançar forró e beber. O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou. Junto com uma mulherada e doido pra fazer amor. O vaqueiro chegou, não quero nem saber. Eu vou beijar na boca, dançar forró e beber. Eu chego, é só curtição. Encosto o meu carro e ligo o meu paredão. A mulherada vem logo encostando em mim. Tá no ouvido delas que hoje eu tô facinho. Eu gosto de beber, gosto de farriar. Aviso o garçom que pode liberar o bar. As minas ficam doidas, tá vendo até o fim. Pode chegar pra cá pro homem, pra do vaqueirinho. O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou. Junto com uma mulherada e doido pra fazer amor. O vaqueiro chegou, não quero nem saber. Eu vou beijar na boca dessa forró e beber. O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou. Com uma mulherada e doido pra fazer amor. O vaqueiro chegou, não quero nem saber. Eu vou beijar na boca dessa forró e beber. Arrocha, menino! Baby, sinto muito, dessa vez não dá. Eu tô cansada de te dar moral. Enquanto você tira onda de mim, quebrei a cara e caí na real. E desse jeito conta mais pra mim. Ficou cansado de sofrer e já não consegue acreditar mais em você. O meu coração tá muito bem, não tá mais sofrendo por ninguém. Se um grande amor um dia eu resolver viver, com certeza F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Não dei valor ao que você me fez, e outra vez não posso perdoar, pois já aconteceu mais de uma vez. Eu sinto muito, dessa vez não dá. Fiquei cansada de te dar moral, enquanto você tirou da de mim. Quebrei a cara e caí na real, que desse jeito não dá mais pra mim. O meu coração ficou cansada de sofrer e já não consegue acreditar. Banda Jaleco de Pai, no apoio do Vaqueiro. Doeu demais quando você me disse adeus e foi embora. E a tristeza no meu peito hoje chora. Ai, como sofre de amor esse vaqueiro. A porta da paixão e mergulhou de corpo e alma na ilusão. Ai, como sofre o coração de um vaqueiro. Me lembro quando a gente se encontrava de manhã, perfume e poesias eu fazia você rir. As flores que colhia eu contava pra você, coisa de paixão. O sol brilhava forte e eu pegava o alazão. Às vezes implorava que você me desse a mão. Rainha que comigo ia logo passear, coisa de paixão. Hoje sozinho, lágrimas chegam a cair, você não vê. Estou sentindo tanta falta de você. Eu já sabia, era sinal de despedida. Vou entender que no amor só vale a pena tantos dois. Se gosta igual e não deixa pra depois. E não tem medo de se comprometer. F5 CDs, o Moral de Mirangaba, Bahia. Me lembro quando a gente se encontrava de manhã, perfume e poesias eu fazia você rir. As flores que colhia eu contava pra você, coisa de paixão. O sol brilhava forte e eu pegava o alazão. Às vezes implorava que você me desse a mão. Rainha que comigo ia logo passear, coisa de paixão. Hoje sozinho, lágrimas chegam a cair, você não vê. Estou sentindo tanto a falta de você. Eu já sabia, era sinal de despedida. Vou entender que no amor só vale a pena tanto os dois. Se gosta igual e não deixa pra depois. E não tem medo que se comprometer. Tu é demais. Balada de vaqueiro. Abalando os corações dos apaixonados. Alô, Sampa Produções! Segura essa aí, véi. Ali, no porta-luvas do meu carro, um objeto identificado, um sabonete no papel dourado. Sofri por algo que eu nunca fiz, e essa dor que maltrata, uma brincadeira sem graça. Vem aqui pra eu te explicar que tudo foi engano, a tempestade vai passar. Eu emprestei meu carro pra um amigo passear e ele não me disse que iria se encontrar com uma garçonete daquele bar. Não tenho nada a ver se eles trouxeram de lá aquele objeto pra me complicar. Um dia ele vai me pagar. Um sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso abalar a nossa relação, não, não, não, não. Um sabonete de motel não pode ser o causador. Amigo vacilou. Balada de vaqueiro. E o telefone pra contato 75-3622-1316. Meu parceiro Mairone Brandão, aquele abraço. Ali, no porta-luvas do meu carro, um objeto identificado, sabonete no papel dourado. Sofri por algo que eu nunca fiz, e essa dor que me maltrata, uma brincadeira sem graça. Vem aqui pra eu te explicar que tudo foi engano, a tempestade vai passar. Eu emprestei meu carro pra um amigo passear e ele não me disse que iria se encontrar com a garçonete daquele bar. Não tenho nada a ver se eles trouxeram de lá aquele objeto pra me complicar. Um dia ele vai me pagar. Um sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso abalar a nossa relação, não, não, não, não. Um sabonete de motel não pode ser o causador. O meu amigo vacilou, o meu amigo vacilou. Um sabonete de motel foi a brincadeira de um amigo meu. Abalar nossa relação, não, não, não, não. Um sabonete noite de motel não pode ser o causador. Meu amigo vacilou.